Portal do Arrocha. Tô querendo de novo teu corpo colado no meu. O quarto pegando fogo, você também não esqueceu. Então como é que fica quando o desejo grita e o orgulho vai embora? É da boca pra fora que a gente termina, mas do quarto pra dentro pau tora. Tô com saudade, tô com vontade. Eu viro seu, não para, não para, não paro só de sacanagem. Só de sacanagem. Não para, só de sacanagem. Eu tô querendo de novo teu corpo colado no meu. O quarto pegando fogo, você também. Orgulho vai embora, é da boca pra fora que a gente termina, mas do quarto pra dentro pau tora. Tô com saudade, tô com vontade. Eu viro seu, não para, não para, tô só de sacanagem. Tô com saudade, só de sacanagem. Só de sacanagem.